Boa noite. Salvador, pode ficar ouvindo do Ford, que vai puxando o start, ó, 7-11. Pode ficar ouvindo de Ford, que vai puxando o start, 48-46. Tucano 3170, pode voar no Serra Vitor 366. Autorizado Serra Vitor 366, Tucano 3170, descendo para 2500, o ajuste 1015. 1015, 2500, vai tomar estabilizado na Renata também. Sim. Na aproximação final 592. No 592, ciente, completa com a torre e o 1895. 1895, obrigado. Doutor, pode ser ouvido do Foro 47. 4204, o Vertex vai com a Inzel, ou depois contato com a pessoa 1-8-1-9-5, que é 8-0-0-1-5. Tower, muito boa noite, Portugal, Vila do Fora. Bridge Nullify, Runway 140, ready for the bike. Ficando 592, sala 05, para a direita, estimando 2000, décima nação. Direita, 1219. Portugal, Zero to Four, you are clear, line up and take off runway 10 into 100 degrees, 08 knots. Clear, line up and take off runway 10, Portugal, Zero to Four, tá bem. Bom, 1592, reautorizado Alfa, Kilo, parte 3, quando lá tem seus sinalizadores. Confirme novamente, 1592. É autorizado via Alfa, Kilo, a primeira sexta-feira à sua esquerda, até o parte 3, quando lá atende os sinalizadores. Sente Alfa, Kilo, parte 3, até os sinalizadores, 1592. Professor mandou bom dia, o sinal 3500, está ciente da informação, Charlie, cruza agora o 200. 3520, acima de indicação, desce via nível de voo 050, chegada a Mari, após Pavog, voo direto Itap, e após Itap, Serra Vitor 366. Ok, para 050, chegada a Mari, Itap, após Mari, voo Itap, após o Serra Vitor 366, tá? 3520. Boa noite 9044, acima de identificação, desce via nível de voo 0620, chegada Mari. Via 060, Mari, no 0 3170, pista maneira de repouso autorizado. De repouso, tá 3170 na pista 10. Portugal 0 to 4, Bonnete 08, contact 120, decimal 8, good flight. 08, Portugal, 0 do Fórum, muito obrigado, até a próxima. Muito boa noite, Portugal, 0 do Fórum, 1500, vamos do Pátio. Boa noite, Portugal, 0 do Fórum, radar contact on the call plant level 350, momo do Pátio. Climbing level 350, momo do Pátio, Portugal, 0 do Fórum. Control 024, can you coordinate direct cabin, please? Invite. Sorry. Approximately 024, fly direct to GBIT position. GBIT, Portugal 024, muito obrigado. Zona 70, taxi via Alfa e Juliette até o gate 09. Alfa, Juliette, passo 09, até o gate 09. Para reboque. Aguardando o reboque, Mike para volta. Após ETAP, está autorizado a completar o ETAP? 3520, após ETAP, voo Servidor 366, descendo para 2500 pés com ajuste 10015. Após ETAP, completou o ETAP, pista 10, ajustado 10015, está 3520. Porto 024, call now receive center frequency 126.85. If unable, 12545. Bye bye. 12685, unable 12545. Porto 024, até a próxima. O 9044, após ETAP, Serra Vito 366, descida para 2.500 pés, ajuste no 0 no 5. Após ETAP, 366, 2.500 autorizado, bom, 9044. Afirma, Mike Bravo, Oscar, autorizado o reporte, reporta finalizando, confirma a posição para qual prossegue. O Bravo Oscar sai da meia dúzia para a posição 1-2, remota do pátio principal. Este, reporte finalizando na remota 1-2 no pátio principal. Sim, senhora, reportará o término, Mike Bravo Oscar. Visual com a pista? Afirma, 520. Chama a torre 1 no 8.95, tanto 520 com pouso. 520, bom dia. Vento na centena com meia dúzia de nós, pouso autorizado, pistão no zero. TV, pouso, pistão no zero, tá 3520. Foi estabilizado na Renata, igual 9044. 9044, Torre 118, decimal 95, composto. 2895, obrigado, boa noite, 0044. Foi Salvador, gol 9044, estabilizado a Renata. legal, tá, tá mais. Gama 20.8. Boa 9737, aciona identificação via chegada Mari, desça para 4.000 pés, o ajuste no 014. Mari, passando a identificação de 9737. Salvador, bom dia, Gol 1802, Patrícia da Delta, 120 ao 170. Gol 1812, aciona identificação via chegada a mar e desça para nível de voo 050. O ajuste no 014. Desce na mar, 0014, 1812. Por favor, 1812. Ou 1812, mantenha a chegada. Gol 9737, após a posição Mares, eu tenho a vida 366. Após Mares, 366. Salve, Salvador. Bom dia. Sim. É o Rio Índio Oscar Golf no pátio 3. Autorização para... teste de motores em 5 minutos, marcha lenta. De modo a sua repetição, o reporte finalizando. Confiando? É o IAI Alaska Golf. Autorização. Positivo. Autorização para teste de reatores em marcha lenta na posição 5 Romeu aqui no Pátio 3. 5 minutos. Consciente e em coordenação com a equipe de solo, reporte finalizando. Confirma como recebe. Só que não tem ninguém da Infraero aqui, fiscal de parte, já procuramos aqui, ele não se encontra. Teria como avisar ele, por favor? Afirma, a gente vai tentar o contato aqui via telefone. Positivo, pode acionar ou tem que ficar na guarda? Ciente do acionamento. Obrigado, tomarei no hotel. Claro, tá ciente do cheque. Ciente, obrigado. Informaremos o final do cheque. Boa 9737, desça para 2500 PEI. O ajuste no 0104, atualizado a sinal R nave pistão no 0, reposto estabilizado. 2500, verificatório, reposto está lá estabilizado 9737. Boa 1812, autorizado direto Terra Vita 366, desça para 4000 PEI. O ajuste no 0104. 366, vou direto. Altitude, desculpa. Desça para 4000 PEI. O ajuste no 0104. Gol 1812. 14 apresentado em nave da 90, gol 1812.